Ficheiro 23, página 211, capítulo 12, quarta-feira, 19 de fevereiro. Se Lisbeth Salander fosse uma cidadã vulgar, teria muito provavelmente chamado a polícia e denunciado a violação logo que saiu do gabinete do advogado Nils Bjurman. As marcas dos dedos no pescoço, bem como o sêmen dele no seu corpo e roupas, seriam o suficiente para o condenar. Mesmo que o advogado alegasse que ela é que quis, ou foi ela que me seduziu, ou qualquer das outras desculpas que os violadores costumam usar, seria ainda assim culpado de tantas infrações ao estatuto da tutoria que a tutela lhe seria imediatamente retirada. O relatório policial resultaria quase de certeza na nomeação de um verdadeiro defensor legal, alguém especializado naqueles assuntos, o que, por sua vez, talvez levasse à discussão do cerne do problema, a saber, a razão por que ela fora declarada legalmente interdita. Desde 1989, a designação legalmente interdita deixou de ser aplicada a adultos. Há dois níveis de proteção social: curadoria e tutoria. O curador é alguém que presta voluntariamente ajuda a uma pessoa que, por razões de ordem vária, tem problemas em gerir a sua vida cotidiana, encarregando-se de pagar-lhe as contas ou assegurando-lhe a necessidade de uma higiene pessoal adequada. É, regra geral, um parente ou um amigo chegado. Se não há ninguém próximo do indivíduo em questão, as autoridades podem nomear um estranho. A curadoria é uma forma atenuada de tutoria, em que o cliente, a pessoa declarada interdita, continua a ter o controle dos seus bens e em que as decisões são tomadas em conjunto. A tutoria é uma forma mais estrita de tutela, em que o cliente é privado do poder de gerir o seu próprio dinheiro e de tomar decisões relativamente aos mais variados assuntos. A fraseologia exata estipula que o tutor assume todos os poderes legais do cliente. Há, na Suécia, aproximadamente 4 mil pessoas colocadas sob tutoria. A razão mais comum para a adoção desta medida é uma doença mental ou uma doença mental conjugada com um grave abuso de drogas ou de álcool. Um grupo mais restrito inclui os que sofrem de demência. Muitos dos indivíduos que se encontram sob tutoria são relativamente jovens, 35 anos ou menos. Um deles era Lisbeth Salander. Privar alguém do controle da sua própria vida, nomeadamente da sua conta bancária, é uma das medidas mais degradantes que uma democracia pode impor, sobretudo quando aplicada a jovens. É uma medida degradante, mesmo que a intenção possa ser vista como benigna e socialmente válida. As questões relacionadas com a tutoria inscrevem-se, por isso, numa problemática política potencialmente sensível. São geridas por uma regulamentação rigorosa e controladas pela Agência de Tutorias, tutelada por uma comissão especial, que, por sua vez, se encontra sob a alçada direta de um provedor, nomeado pelo Parlamento. Na maior parte dos casos, a Agência de Tutorias desenvolve a sua atividade em condições difíceis. No entanto, considerando a delicadeza dos problemas com que as autoridades têm de lidar, são notavelmente poucos os escândalos ou as queixas veiculados pelos mídia. Aparecem, ocasionalmente, acusações contra um curador ou tutor que se apropriou de fundos ou vendeu a casa do cliente e meteu o dinheiro ao bolso. O facto de estes casos serem relativamente raros deve resultar de uma de duas coisas: ou as autoridades estão a cumprir o seu papel de uma maneira satisfatória, ou os lesados não têm oportunidade de dar a conhecer as suas queixas ou fazerem-se ouvir de uma maneira credível. A Agência de Tutorias é obrigada a fazer uma revisão anual de todos os casos e verificar se há ou não motivo para revogar uma tutoria. Uma vez que Salander persistira na sua recusa de submeter-se a qualquer espécie de exame psiquiátrico, nem sequer trocava um simples bom dia com os examinadores, as autoridades continuavam a não encontrar motivos para alterar a sua decisão. Daqui resultaram uma situação de status quo e, ano após ano, ela fora mantida sob tutoria. A letra da lei afirma, no entanto, que as condições da tutoria serão adaptadas a cada caso individual. Palmgren interpretara isto como significando que Lisbeth Salander podia governar o seu dinheiro e a sua vida, cumprira escrupulosamente as exigências das autoridades, apresentando um relatório mensal e uma revisão anual. Mas, em tudo mais, tratara Lisbeth Salander como qualquer outro ser humano normal e não interferira na sua escolha de amigos ou de estilo de vida. Não achava que lhe competisse a ele ou à sociedade decidir se a jovem podia ou não usar uma argola no nariz ou uma tatuagem no pescoço. Esta atitude, face ao tribunal, fora uma das razões por que se tinham dado tão bem. Enquanto Holger Palmgren fora seu tutor, Lisbeth não prestara muita atenção ao seu estatuto legal. O certo, porém, era que Lisbeth Salander não era uma pessoa normal. Tinha um conhecimento muito rudimentar da lei, um tema que nunca tivera ocasião de explorar, e a sua confiança na polícia era, de um modo geral, escassa. Para ela, a polícia era uma força hostil, que ao longo de anos aprendera e humilhara. O último contacto que tivera com os representantes da lei e da ordem acontecera em maio do ano anterior, quando descia a Gatgatan a caminho da Milton Security. Subitamente vira-se confrontada por um agente da polícia de choque, de capacete e viseira, que, sem a mais pequena provocação, atingira nas costas com um bastão. A sua reação, natural e espontânea, fora lançar um furioso contra-ataque com a garrafa de Coca-Cola que ia beber. O agente dera meia volta e fugira, antes que ela tivesse tempo de magoá-lo gravemente. Só mais tarde ficara a saber que um grupo radical qualquer estava a levar a cabo uma manifestação um pouco mais adiante. Procurar aqueles brutos armados de bastão e viseira para apresentar queixa por assédio sexual contra Nils Bjurman foi coisa que nem sequer lhe passou pela cabeça. E além disso, que tinha ela a comunicar? Que Bjurman lhe apalpara o peito? Qualquer agente, olhando para os diminutos seios da queixosa, consideraria o gesto altamente improvável. Apalpar o quê? E mesmo que tivesse de facto acontecido, o que ela devia era estar orgulhosa por alguém se ter dado sequer ao incómodo. E aquela parte a respeito de lhe chupar a pila seria, como ele dissera, a palavra dele contra a dela. E a experiência dizia-lhe que a palavra dos outros tinha sempre muito mais peso. Não, a polícia não era opção. Saiu do escritório de Bjurman e foi para casa. Tomou um duche, comeu duas sanduíches de queijo com pickles e sentou-se no velho sofá da sala para pensar. Uma pessoa normal poderia pensar que a sua ausência de reação transferia a culpa para ela. Podia ser mais um indício de que era tão anormal que nem sequer uma violação conseguia despertar uma resposta emocional adequada. O seu círculo de conhecidos era muito restrito e não incluía quaisquer membros da protegida classe média dos subúrbios. Mas, aos 18 anos, Lisbeth Salander não conhecia uma única rapariga que, num ou noutro momento, não tivesse sido obrigada a praticar um ato sexual contra a sua vontade. A maior parte dos casos envolvia namorados ligeiramente mais velhos que, recorrendo à força, acabavam por conseguir o que queriam. Tanto quanto sabia, eram incidentes que levavam a choros e explosões de raiva, mas nunca a queixas na polícia. No mundo dela, aquilo fazia parte da ordem natural das coisas. Como rapariga, era uma peça de caça autorizada. Sobretudo se vestia um velho blusão de couro preto, tinha piercings nas sobrancelhas, tatuagens e um estatuto social igual a zero. Não valia a pena chorar por isso. Por outro lado, não se punha a questão de o advogado Bjurman ficar impune. Lisbeth Salander nunca esquecia uma injustiça e era, por natureza, muito pouco inclinada a perdoar. O seu estatuto legal constituía, porém, um problema. Desde que se lembrava, era considerada conflituosa e injustificavelmente violenta. Os primeiros relatórios do seu dossiê tinham vindo dos ficheiros da enfermeira da escola primária que frequentara. Tinham-na mandado para casa por ter batido num colega, empurrando contra um cabide e ferindo-o. Ainda recordava a vítima com aversão. Um gordo chamado David Gustafsson, que costumava implicar com ela e atirar-lhe coisas, e acabara por tornar-se o rufião mor do recreio. Naqueles tempos, não sabia o significado da palavra assédio, mas quando voltara à escola, no dia seguinte, o rapaz ameaçara vingar-se, e ela respondera com um direto bem apontado e reforçado com uma bola de golfe, que levara a mais sangue derramado e a novo averbamento no cadastro. As regras de interação social na escola sempre a tinham baralhado. Ocupava-se dos seus assuntos e não se metia na vida de ninguém. E, no entanto, havia sempre alguém que recusava absolutamente deixá-la em paz. Na escola preparatória, fora várias vezes suspensa por ter-se envolvido em lutas violentas com colegas. Rapazes muito mais fortes da sua turma depressa aprenderam que podia ser muito desagradável lutar contra aquela miúda escanzelada. Ao contrário das outras raparigas, nunca recuava e não hesitava um segundo em usar os punhos ou qualquer arma que tivesse à mão para se defender. Toda a sua atitude anunciava claramente que quem quisesse arranjar sarilhos com ela era bom que estivesse pronto para ir até ao fim. E vingava-se sempre. Certa vez envolvera-se numa luta com um rapaz muito mais alto e forte do que ela. Fisicamente não era adversária para ele. Ao princípio, o rapaz divertira-se a atirá-la ao chão várias vezes e então dera-lhe umas estaladas quando ela tentara repostar. Mas não havia maneira de travá-la. Apesar de ele ser muitíssimo mais forte, a estúpida rapariga continuava a atacá-lo e, passado algum tempo, até os amigos dele tinham compreendido que a coisa fora longe demais. Ela era tão obviamente impotente que a cena se tornara penosa de ver. Finalmente o rapaz esmurrara na cara, rasgara-lhe o lábio e fizera-a ver estrelas. Tinham-na deixado caída no chão, atrás do ginásio. Na manhã do terceiro dia, ela esperara o seu atormentador com um taco de beisebol e batera-lhe com ele na cabeça. A brincadeira levara à presença do reitor, que decidira denunciá-la à polícia por agressão, do que resultara uma investigação especial dos serviços sociais. Os colegas consideravam-na louca e tratavam-na como tal. Também contava com poucas simpatias entre os professores. Nunca fora particularmente faladora e tornara-se conhecida como a aluna que nunca levantava a mão e muitas vezes não respondia quando lhe faziam uma pergunta direta. Ninguém sabia de certeza se era por ignorar a resposta ou por qualquer outra razão, mas o facto refletia-se nas notas. Tinha, sem dúvida, problemas, mas ninguém queria assumir a responsabilidade pela rapariga difícil, apesar de ser frequentemente objeto de discussão nas reuniões de professores. Por isso, acabara por chegar a uma situação em que os professores a ignoravam e a deixavam ficar sentada, remetida a um sombrio silêncio. Deixara a escola preparatória e mudara-se para outra, sem ter um único amigo de quem se despedir. Uma rapariga de quem ninguém gostava e que tinha um comportamento estranho. Então, quando estava no limiar da adolescência, acontecera todo o mal. Uma coisa em que nem queria pensar. A última explosão que definira um padrão e motivara a revisão dos relatórios da escola primária. Depois disso, passará a ser considerada legalmente, bem, louca. Um caso mental. Lisbeth Salander nunca precisara de papéis para saber que era diferente, mas nunca fora coisa que a incomodasse, enquanto tivera Holger Palmgren como tutor. Se fosse preciso, sabia fazer dele o que quisesse. Com o aparecimento de Niels Bührmann, a declaração de interdição ameaçava tornar-se um peso incómodo na vida dela. Para onde quer que se voltasse, haveria armadilhas à sua espera. E que aconteceria se perdesse a batalha? Seria internada? Presa? A verdade era que não havia opção.